o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks, como eu sempre digo, como eu sempre começo aqui. Vou deixar até gravado, né, Marquinhos? Boa. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 16h. É aquele seu momento, cara. Você pode relaxar do jeito que você quiser, dentro de casa, aumentando o som, arregaçando o volume, então baixinho, deitado na sua cama, ouvindo com os amigos. Enfim, do jeito que você achar melhor, do jeito que você se sentir melhor. Aí você pode ficar curtindo à vontade, porque olha, meu amigo, 27 faixas hoje você vai curtir de rock, 27 músicas. E eu tenho certeza que você vai gostar, vai fazer sua cabeça no bom sentido. Hoje, os últimos lançamentos, os últimos sucessos, e como eu sempre digo, os últimos sucessos variam de 2008, 2009, 10, 11, até chegar em 14. Legal? Tem Reds, tem Arch Enemy, vamos pulando aqui, vamos seguindo a sequência. Megadeth, Motorheads novo, Rob Zombie, Red Lamb, Saxon, o último álbum do Ten Years After, Alvin Lee até faleceu há pouco tempo, Outlaws, Southern Rock de primeira com ZZ Top também, Wishbone Ash, Aerosmith. Bom, fica à vontade que eu tenho certeza, você que curte rock and roll, que você vai gostar e muito. A gente começa com a banda Rats, né? Rats com dois T's, tá, cara? Não é rato não, tá? Rats, As Good As It Gets. Vamos lá, é rock and roll, meu amigo. Classic Rocks.

cara, eu vou dizer uma coisa pra você. O último álbum de Deep Purple lançado agora, em 2013, tá? Já falei aqui, já tocamos essa música aqui, já tocamos outras também do álbum. É, na formação original só tá faltando o John Lord, que faleceu, infelizmente, e Rich Blackmore, que eu já contei a história dele. Ele e a mulher dele estão fazendo música clássica. O cara pirou. Pirou geral mesmo. Fazer o quê, ó? De rock and roll pra música clássica, caramba, meu amigo. É a diferença muito grande. O lance que eu queria te contar é o seguinte: a primeira vez que eu vi esse álbum, eu achei uma mercadoria, uma merda, bicho. Achei ruim. Uma porcaria. A segunda vez, já gostei de uma música. Na terceira, já achei outro, duas músicas boas. Aí comecei a achar, prestar mais atenção e gostei do álbum. Porque a música tem dessas coisas. Aí você ouve um álbum na primeira vez, você não gosta. A segunda você já acha mais ou menos, na terceira você já acha duas, três músicas, ou então você não acha nada na terceira vez, você nem ouve mais o álbum. Mas não foi o caso do Deep Purple. Porque eu falei, não, não é possível. Com Ian Gillan, Ian Pace, é, Glenn Hughes, o baixista, Roger Glover. Bom, tem que sair coisa boa daí. E eu acabei achando coisas boas. Como essa faixa aí que você ouviu, é Hell to Pay. What's Now? É What's alguma coisa o nome do último álbum, cara. Chicken Foot, segundo álbum que chama 3. Não me pergunte como, não tem como explicar, cara. O segundo nome do segundo álbum é 3, tá? Você ouviu aí, ó, Dubai Blues. Chicken Foot é Joe Satriani com Michael Anthony, Chad Smith. Chad Smith é o baterista do Red Hot Chili Peppers. E o vocalista, caramba, bicho, a cabeça hoje tá fraca, Marquinhos. A cabeça hoje tá fraca, esqueci o nome do vocalista do Chicken Foot. Depois eu vou lembrar pra você aqui, tá ok? É, Sammy Hagar, pronto, caiu a ficha. É, ele foi vocalista do Van Halen. Ó, Black Sabbath, do último álbum, Tirzin. É, mas teve no Brasil aí, que eu não pude ver, por falta de grana mesmo, que era trezentinho só ingresso. Brinca, mas valia a pena, com certeza. Black Sabbath, Live Forever, Black Country Communion. Essa banda aí tem Joe Bonamassa e Glenn Hughes. Joe Bonamassa já saiu porque saiu na porrada com Glenn Hughes. Então já saiu da banda. É Man in the Middle. Ark Enemy, esqueci o nome da vocalista. Essa mulher, além de ser bonita, gostosa, ela canta muito, cara. No God, No Masters. E o Rat, As Good As It Gets. Tá bom, né? Segura a onda aí. Aquele golinho de cerveja, a gente volta já já com mais um bloco pra você. Classic Rocks. É o Classic Rock sabadão, meu amigo. Sabadão é dia de rock and roll. Eu me lembro de Sá Rodrigues e Guarabira. Antes de Sá e Guarabira começarem a cantar MPB, eles faziam um rock, cara. Sá Rodrigues e Guarabira. E tinha uma música chamada Hoje é Dia de Rock. Muito boa, por sinal. Nos anos 70, o rock nacional, hein? Nos anos 70. Por isso que eu tô lembrando disso aí. Sabadão, hoje é dia de rock, meu amigo. Hoje é dia de rock aqui na Rio Sul. E você pode ficar à vontade aí, que eu tenho certeza que você vai terminar o programa satisfeito. Palavra do Adolfo, hein? Vamos começar com Halloween, do último álbum do Halloween, com Live Now. Vamos lá. Classic Rocks. See.

She twice. Not- Olha aí, ó, Primal Rock Rebellion. É, cara, banda do Adrian Smith, um dos guitarristas do Iron Maiden. Você ouviu Bright as a Fire. Olha, Mr. Big, essa banda aí fez um monte de balada nos anos 80 que tocou em novela, meu amigo. Mas só que aqui a gente não vai tocar balada. Só quando tiver algum especial aí, nós tocamos um especial. No especial tocamos uma balada do Mr. Big. Gary Moore. Tocamos Gary Moore. Gary Moore também, deu um monte de coisa. Não sou contra as baladas não, mas tem que ser um programa especial. Tá, você ouviu I Got the Feeling, aliás, I Get, né, gata? I Get the Feeling, do Mr. Big. O mais famoso do Mr. Big é o baixista, esqueci o nome dele também. Eu esqueço tudo, né, cara? Motorheads, o último álbum do Motorheads, cara, é Lost Woman Blues, muito 10. Aliás, eu lembro que o Mr. tá com problemas de saúde, teve aí várias turnês, vários shows cancelados do Motorheads, porque o cara não é de ferro, meu amigo, mais de 60 e poucos anos, ele toma aquela droga Speed, uma pílulazinha, Speed é velocidade, você imagina como é que fica a cabeça do cara. O cara chegou pro filho dele e falou assim: meu filho, não usa droga, não fuma maconha, não cheira cocaína, não. Toma Speed. Olha o que o cara fala pro filho. Não, e só bebe Jack Daniels, né, meu amigo? Aí o bicho pegou, né? Agora ele tá. Pô, tá comendo pão que o diabo amassou e pisou em cima, meu amigo. Olha, teve o último álbum do Megadeth também, Super Collider. Leslie West, West Bruce Lang do Mountain também, Nothing Exchange, participação do guitarrista Zach Wilde, que foi revelado pelo Ozzy Osbourne. Agora ele tem o Black Country Community, não, Black Country Community não, ele tem a Black Label Society, que é o álbum, é a banda do Zach Wilde, mas ele surgiu com Ozzy Osbourne, é, a fera, tá ok? Crocus, essa banda dos anos 80, é Go Baby Go, Hell Yeah, é de um dos integrantes do Pantera, eu acho que é do vocalista do Pantera, se eu não me engano, Hell Yeah, Drink, Jerk, Drunk e Halloween, Live Now. Você acha que tá bom? Não, segura a onda aí que você vai curtir uma muito boa depois do intervalo. Depois do break a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, meu amigo, tô viajando, tô prestando atenção aqui no próximo set list aqui, tá muito bom, cara. Tá uma mistura legal de rock and roll. É, você vai sentir o clima. Tem Red, Rob Zombie, esse cara é muito louco, ele faz filme de terror, cara. É, faz filme de terror e o som dele também é meio tétricozinho assim. Ele participou agora do último Rock in Rio. Eu vi o show dele, eu gostei. O cara é muito doido, eu gostei. Não é porque ele é muito doido, não. Eu gostei do som da fera. Tem Saxon, tem Yes After, Outlaws, White Snake, Wishbone Ash. A gente começa com Red Lab, com Get Up. Vamos lá. Classic Rocks. Like Hey, we all know how we're gonna die, baby. We're gonna crash and burn. Motherfucker, rock, motherfucker, rock, motherfucker. to the day I die. American made is the best I ever had. Bad is good and our good is gone. I never hang around too long. Living the right and born to be bad. Through the badlands under a painted sky. Distant riders fly. Tear it wide open, let the horses run. The Harleys and the Indians roar as one. Watering holes up ahead in town. Me and the boys are gonna back it down. Born to be bad, given to ride. A rebel gypsy to the day I die. American made is the best I ever had. Yeah, I was born to be bad.

Léo, mais uma banda dos anos 70, eu ia sair mais dos anos 80, meu, se eu não me engano. É o Wishbone Ash. Você ouviu do último álbum de 2011, cara. Eles voltaram a tocar, pra você ter uma ideia. Heavy Weather, você ouviu aí, ó. Whitesnake, também do último álbum lançado agora recentemente. Love and Treat Me Right. Outlaws, essa banda também é dos anos 70, dos anos 80, aliás. É a banda de Southern Rock, cara, muito boa. Born to be Bad, Ten Years After, isso aí, meu amigo. Quem viu o Woodstock vai saber de quem eu tô falando. O Alvin Lee, que era considerado o guitarrista mais rápido na época, tá? Já morreu há pouco tempo agora. A gente chegou até a fazer uma homenagem aqui no Classic Rocks. I Think It's Gonna Rain All Night é o nome da música. O Saxon dispensa comentários. Wheels of Terror, do último álbum. Rob Zombie, como eu disse pra vocês, esse cara é muito louco, meu amigo. É, Stick Bubblegum. É, o show dele no Rock in Rio foi muito ótimo. E o Red Lab com Get Up. A gente vai pro break e a gente volta na saideira. A gente já começa. Não, não vou dizer pra você com o que não. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Classic Rocks. Ó, você tá aí curioso, né? Não, o som que eu vou tocar agora você já conhece. Eu já toquei faixas do último álbum. É, do último álbum deles lançado, acho que ano passado, se não me engano. É o ZZ Top, aqueles malucos da barbona, compridona, cabelo comprido. Agora o baterista cortou o cabelo, só pra ser diferente, né? Na época, eu me lembro de chegar a oferecer pra eles, lá que $1 milhão pra eles cortarem a barba, tirarem a barba. Aquela barbona mesmo que vem aqui embaixo, né? Até no saco, falando a verdade. Até lá embaixo. É sério mesmo, cara. E ofereceu na época $1 milhão, mas só que isso aí é o que os caras já deviam ganhar, né, meu amigo? Na boa. ZZ Top até hoje, tanto que esse último álbum é lançado, foi em 2013 ou 2012, eu não tenho certeza. E a gente vai começar com eles, vamos lá, ZZ Top Flying Heights, vamos lá. Classic Rocks. I guess I'm in luck. She wears high-heel cowboy boots. She'll slam a shot, whatever you got. She walks the line and makes no excuse. Thank you.

o último álbum dessas feras aí, chama-se Monster. Brincadeira, cara, é o Kiss. Shout Mercy. Aliás, o Kiss agora foi convidado a integrar o Rock and Roll Fame. Aquela calçada da fama do rock and roll, cara. Agora que reconheceram o valor do Kiss. Mas os fãs não gostaram porque tinha que ser a formação original. E os dois líderes, né? Os dois líderes não deixaram. Paul Stanley e Gene Simmons não deixaram o baterista, que é o Peter Criss, e o Ace Frehley, o guitarrista, participarem para tocarem com a formação original. Os fãs, é lógico, ficaram putos da vida, né, meu? Pô, formação original tem que tocar, meu amigo. Eles daí estão vivinhos aí, o Peter Criss e o Ace Frehley. Aliás, Ace Frehley é um excelente guitarrista. Mas tá aí, ó. Rock and Roll Hall of Fame. O que já está dentro, tá? Olha, Shout Mercy, do último álbum Monster. Gotthard, Rebel Soul, Aerosmith, último álbum dele também, muito ótimo, cara, Street Jesus, do último álbum do ACDC, pra você ter uma ideia, o último álbum do ACDC é de 2008, cara, eles vão lançar um agora, é Rock and Roll Train, teve outro em Accept, do Udo, o Udo, se você preferir, Hellfire, e a primeira foi ZZ Top com Flying High. Gente, já chegamos a mais um final de um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa boa, muito rock maneiro pra gente curtir numa tarde de sabadão. Tá ok? E como todo sábado, eu sempre digo pra vocês, se for sair, divirta-se, beba, encha a cara. Mas se for dirigir, meu amigo, não beba. Classic Rocks.